Solta o flit, faz a povinhada da xerique. Desde antes, 2000 pau. Frito de frango, escorre mel, faz favor, réu. Por onde andei, humilde pá. Com respeito ao Deus do céu, Deus me livra da hack brau. Diz pra mim, doente, fuga na unha, faço cair. O fraco que tu queiras do lé, moio tiozinho, engana bobo, né, fi? Olha a tabesco de rir, olha os good, good, nunca na seda cedinho. Na procedência de milidinho, um gradeador de Buenos Aires, que não deixa a peteca cair. Tem uns alibis de brim, por onde passa é unibri. Amor e ódio, vi juntinho, respeito é a chave. Chave do clã, favela é assim. Ele não citou, obedeci, confiança cura um rim. Preconceito bota o fim, use easy, clima crise. Relato é um anticrime, sem stop, rouba o filme. Sem remorso, o papo é firme, na humilde sempre estive. Eu falo sério, certo, incerto, fique mais esperto. Afronto contra minha pessoa, não relevo. Grande é meu acesso no rap, treme o inferno, meu berro. Antigamente era minha proteção, hoje em dia me vejo como exemplo de vida, me siga assim. Tá, insistência, que eu cante poesia, sensíveis que inspira. Não malignas, mas enquanto Deus me der mais gás, eu mostrarei aos diversos máscaras como se faz. Capaz, eu sempre fui, serei, não mudarei, sou criticado porque sou ousado. Inflige as leis, ninguém vai me pôr correntes, meu. Critica eu, que o dom é meu, foi Deus que deu, me fez orfeu em pleno breu. Neguinho que me secou no rap. Amigos meus, cuidado quando pensar, cuidado quando andar, cuidado quando falar. Mas por quê? A bruxa tá solta, Zé Povinho, raça do cão, merece a forca. Minha caminhada é outra, ninguém se mostra à toa. Filha da puta canalha, show de piscar em pensar, em nos atrasar. Só lopada quebrada na rua eu vou pegar. Se nada constar, desconversar, dedo leve, rapá. Segura a bronca, cê não pá. Perdição de palavras, pouca gente conhece o ditado e deixa pra vale mal. Por isso então, preste atenção, só de cão. Cê fala pra carai, madeira. Zé Povinho, braço gordo, zoião. Esses aí vão ficar pra trás, né? Segura sua onda, senão você vai tombar. Já que malandro é malandro. Segura sua onda, senão você vai tombar. Já que malandro é malandro. Segura sua onda, senão você vai tombar. Já que malandro é malandro. E mané é mané. Segura sua onda, senão você vai tombar. Quase crocro, falou, negou, armou, rolou, de carona chegou.